Portal do Arrocha. Puro amor pra se apaixonar. Quando olhei nos teus olhos, senti o amor nascer e o teu sorriso me fez compreender. Eu encontrei o amor em você que eu sonhei pra mim. Vem me dar amor, eu estou aqui. Hoje a saudade veio me dizer jamais se esquecer. Eu estou triste em saber que você não quer mais me ver, porque o meu amor foi pouco pra você. Sempre, sempre eu vou esperar esse amor sem fim que você, deixou em mim. Quando a saudade te fizer lembrar, sem saber que você não quer mais me ver, porque o meu amor foi pouco pra você. Sempre, sempre eu vou esperar esse amor sem fim que você me deu.